andressedesmoral.com.br. Eu quero desafiar você pra dançar o meu piseiro, viu? Aí, galera que forzeiro, aí, João Caetano, vem assim, ó. Olha, vou te desafiar pra dançar o meu piseiro. Vou te desafiar pra dançar o meu piseiro. Ô, preste atenção que vai começar o desmantelo. Ô, preste atenção que vai começar o desmantelo. Vou te desafiar pra dançar o meu piseiro. Vou te desafiar pra dançar o meu piseiro. Ô, preste atenção que vai começar o desmantelo. Ô, preste atenção que vai começar assim, ó. Vou pisar no piseiro, pisar no piseiro. Pisa no piseiro, chama na bota vaqueiro, vem. Pisa no piseiro, vou pisar no piseiro. Pisa no piseiro, chama na bota vaqueiro. Eu disse pisa no piseiro, vou pisar no piseiro, vem. Pisa no piseiro, chama na bota vaqueiro. Pisa no piseiro, pisa no piseiro. Pisa no piseiro, chama na bota vaqueiro. Aí raio do safadinho, aí galera que nas encomendas. Meu parceiro Orlandinho, aí rei João, rei João. E o nome dele é Ion Masson. São Percedes. Meu parceiro Neguinho de Zé Preto tá com nós. Canal Play Forzeiro, vem assim, ó. Olha, vou te desafiar pra dançar o meu piseiro. Vou te desafiar pra dançar o meu piseiro. Vou preste atenção que vai começar o desmantelo. Atenção que vai começar o desmantelo. Vou te desafiar pra dançar o meu piseiro. Vou te desafiar pra dançar o meu piseiro. Vou preste atenção que vai começar o desmantelo. Presta atenção que vai começar o desmantelo. Vou pisar no piseiro, pisar no piseiro. Pisa no piseiro, chama na bota vaqueiro, vem. Pisa no piseiro, vou pisar no piseiro. Pisa no piseiro, chama na bota vaqueiro. Eu disse pisa no piseiro, vou pisar no piseiro, vem. Pisa no piseiro, chama na bota vaqueiro. Pisa no piseiro, pisa no piseiro. Pisa no piseiro, chama na bota vaqueiro. Bora, meu parceiro Ramon do Corte, é nóis, pi. Meu parceiro Joinho, Paredinha, os Lisos. Tá com nós, tá com nós. Bora, Davi, bora, Davi. Chama Zé Inaldo. E o nome dele é Wesley CD de Milagre. Grave esse nome. É assim, ó. André CDs. O Moral de Indy Koala.